Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. É cada vez maior e mais preocupante o impasse que se vive entre a Síria, os Estados Unidos da América e a União Europeia. Foi hoje que o exército sírio disse que estava pronto para recorrer a armas químicas. Damasco afirmou que iria recorrer a este tipo de armas, altamente mortais, como já conhecemos, caso houvesse uma intervenção externa contra o exército sírio. Damasco afirma, no entanto, que não vai recorrer a armas químicas no âmbito da guerra civil que decorre no país. As forças sírias têm intensificado os combates contra os chamados rebeldes e já recuperaram o controlo da segunda maior cidade deste país. Ao mesmo tempo, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos da América, vão intensificando as pressões contra Damasco, ou seja, contra a Síria. A Rússia, de Vladimir Putin, e a China continuam a opor-se à intervenção e até mesmo às sanções que as entidades europeia e norte-americanas estão a apoiar, aliás, estão a implementar contra a Síria, depois do aumento dos confrontos e do assassinato de várias pessoas, muitas delas que não tinham nada a ver com a guerra. Aliás, hoje foi também tornado público um recente massacre de 20 pessoas desarmadas que foram executadas em Damasco. Segundo foram adiantadas pelas informações possíveis no local, essas 20 pessoas eram suspeitas de apoiarem os rebeldes, mas para todos os efeitos estavam desarmadas e foram assassinadas a queima-roupa, então, pelas forças do exército sírio. Atualmente, os confrontos estão mais intensos do que nunca e há uma debandada geral da capital síria e das cidades maiores, como, por exemplo, Alepo, e até mesmo das zonas limítrofes de Damasco. Enquanto o país tenta, por todas as vias, manter mais ou menos uma normalidade, a verdade é que já não é possível. Atualmente, o que se vive no país é, efetivamente, uma guerra civil. E hoje, então, Damasco disse estar preparado e não temer recorrer a armas químicas contra uma intervenção externa. É certo que a União Europeia e os Estados Unidos da América já exortaram as forças sírias a não utilizar armas químicas. A verdade é que também tem vindo a ser tornado público uma eventual ou uma possível ajuda da Rússia à Síria. Ora, a Rússia é uma opositora neste instante às intenções dos Estados Unidos da América e da União Europeia, bem como a China. Aliás, é por causa dos vetos de China e Rússia, mais até da Rússia do que da China, que não tem havido uma intervenção nem externa, nem uma maior pressão externa, digamos assim, ou seja, sem intervenção no terreno, por parte dos restantes países, ou seja, por parte da ONU, a Organização das Nações Unidas. Neste instante, a Rússia, pelo menos até agora, não fez qualquer tipo de declaração depois das afirmações prestadas por Damasco nesta tarde de segunda-feira. Ora, para rematar apenas, há uma intenção clara, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos da América, em estudar uma possibilidade de intervenção externa, mesmo com os vetos da China e Rússia, o que desde já quebraria ou poderá quebrar os protocolos com que se fundaram em 1945 a Organização das Nações Unidas. Isto só poderá acontecer se a União Europeia, à parte da ONU, decidir ela mesma entrar de forma militar na Síria, e os Estados Unidos poderão fazer o mesmo, ainda que neste caso seja inevitável uma conjugação das duas forças, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos. Ora, como já disse, não é uma situação comum, aliás, inédita se acontecer, a intervenção de duas forças, já que a União Europeia engloba 27 países e os Estados Unidos 52 Estados. Mas diziam então que será uma questão externa, será uma questão inédita se estas duas potências decidirem, mesmo perante o veto de duas outras grandes potências da ONU, entrarem de forma militar num país, mesmo depois do aviso de que Damasco poderá utilizar armas químicas. Estas notícias vão ser atualizadas sempre na Rádio Interweb a qualquer instante. Por agora, estas foram as informações que chegaram até à redação da Rádio Interweb. Voltamos assim que se e caso se justifique. Antenoeba, especial informação.